previously on this podcast. You know he always knows you want to get closer. Roqueiros que têm passado os últimos dias esfregando água benta em suas frestinhas com medo que algum monstro entre rasgando, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos que lançam feitiços, abrem caixões, receitam encantamentos como se fossem palmirinha numa aula em Hogwarts. Quando ela morder a tenra casca para provar esta maçã, sufocará, paralisará. A cada Som no Caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e aprenderão todas as fórmulas mágicas para se protegerem de duendes, lobisomens, feiticeiros, mortos-vivos evangélicos, porque no final, todos eles querem apenas te fuder o corpo, a alma ou o bolso de alguma forma. Ele me pergunta se pode gastar o dinheiro do dízimo dele com o motel. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas reclamar daquele vampiro mau caráter que te chamou na casa dele pra ouvir o disco da vaca do Pink Floyd, te deixou cheio de chupões e nem ligou no dia seguinte pra perguntar se foi gostoso, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tweetada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco ou no Google Plus em google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim e para as criaturas desmortas que rondam a padaria que você frequenta só esperando para sussurrar no teu ouvido que o sonho acabou. Esta é a Terra, numa época em que os dinossauros vagavam por um planeta rico e fértil. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou na casa do último descendente do professor Van Helsing, que é fácil de achar porque ele tem cartaz xerocado no poste, ele cura unha encravada e traz a mulher amada em 3 dias. Por que você não presta atenção por onde anda, hein? Então é isso, aumentem o volume, libertem seus cérebros e protejam-se da luz, que hoje o mal está à solta e ele é muito mais legal. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério, na contagem regressiva para nosso episódio de Halloween, eu preparei um Som no Caixão completamente místico e assombroso para vocês. Estamos na antessala de abrir o Portal das Trevas ou qualquer outra merda de frase de efeito que jogadores da White Wolf gostam tanto de usar. E eu jamais poderia colocar um som muito alegrinho na véspera de nosso especial da Véspera de Todos os Santos. Olha só que frase horrível. Say what? Mas antes de abrirmos o sepulcro de hoje, com portas rangendo, fantasmas passando, feitiços rolando soltos e corvos fazendo, vamos, como sempre, para umas rápidas microfonias, nossa sessão de notícias sérias e boas do mundo da música, e já voltamos. Será mais rápido do que Jason esfaqueando a traqueia do Kevin Bacon durante uma rapidinha safada. Que barulho horrível! Por acaso você é surdo, é? A primeira é pra falar que o Épica, banda de metal gótico vozeada pela ruivaça Simone Simmons, fará 5 shows no Brasil no ano que vem. Devido a Simone ter dado à luz, ou dado às trevas, que cai melhor no caso dela, a banda foi forçada a cortar um pouco a turnê sul-americana, mas ainda assim eles tocarão em 5 lugares aqui a partir de março e eu gostaria muito de ir. E pra quem achou o máximo quando falei que rolaria um festival de metal em Rio Negrinho, Santa Catarina, este abismo cultural, agora vem avisar que o festival Psicodália será realizado na mesma cidade e terá atrações fodaças como Ian Anderson do Yes, Jethro Tull do Jethro Tull, Arnaldo Batista dos Cogumelos dos Mutantes e um monte de outros artistas de suas próprias bandas que eu esqueci o nome agora. Vale muito a pena assistir a uma carga tão viajante de música e aqueles que puderem, por favor, caiam dentro. Mas agora chega que as criaturas da noite estão aqui, elas estão mastigando meus dedos do pé querendo que a música comece logo. Pra saciar a fome destas feras abestadas e também a de vocês, que não terão acesso a meus dedinhos de gorgonzola, mas merecem uma boa aquecida antes do Dia das Bruxas, a banda de hoje vem do Reino Unido. O estilo é um rock metal progressivo tão blasfemo, místico e sobrenatural que seus álbuns são mencionados com medo na sauna do Vaticano. O nome da banda é Phase, o álbum é o assombroso Inconsequence. E agora, pra começar, vamos puxar a curta introdução Inside Intro e depois a primeira faixa, The Smile. Maestro, levanta esse rabo da tumba e Som no Caixão. Valei-me, Beelzebuzinho querido. Que som opressivo e bem tocado do inferno. Se você, ouvinte, é um daqueles seres que se vestem de preto ou bordô mesmo no profundo calor do verão, é um dos que pulam amarelinha no cemitério ou simplesmente é um putinha de músicas inteligentes e bem tocadas que transcendem realidades sombrias como eu, então essas músicas foram feitas para você. Ultra bem trabalhadas, pesadas, opressivas, cheias de passagens e alterações de tempo e ao mesmo tempo viciantes como abrir uma caixa de lamentos do Le Marchand. Essas faixas transbordam prog rock, metal e todo aquele clima tétrico dos filmes do Dario Argento quando ele fazia filmes bons que já não acontece há bastante tempo. É som pra diabo nenhum botar defeito e justamente por isso escolhi para estar aqui. O que vemos, digo, ouvimos aqui, é uma mistura extremamente bem feita de rock, metal, música medieval, folk e música cramulhônica, e quero ver quem consegue achar um artista assim, mais ainda que deixe sua obra livre para ser ouvida e compartilhada, tal qual um diabo solto numa escola de freiras, e me mostre aqui que eu quero ver. Agora deixa eu parar um pouco de falar, eu tenho um mini satanás das casas baianas me lembrando do pacto que assinei 2 anos atrás, e ele quer minha alma em troca do conjunto estofado seminovo que comprei, mas minha alma já foi levada há tempos pela operadora de TV a cabo. Então a porrada vai comer solta aqui. Bom, o negócio é o seguinte, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Vamos agora com Perdition e quaisquer gritos ouvidos no fundo serão meus sendo arrastado pro inferno pra ser entrevistado por Silas Malafaia. Toda vez que eu ouço essa música, eu me imagino num velho castelo, sabe qual é? Entre súcubos, fantasmas nipônicas e velhas taradas imitando a Dercy. Mas não por causa da faixa, que é simplesmente perfeita, e sim porque esse é um sonho recorrente em minha vida, desde que fui vender biscoitos de bandeirante numa cerimônia do Santo Daime quando era adolescente e me perdi no caminho de volta por 10 anos. Este foi a outra d'água! Faze é uma banda do Reino Unido, mas sua formação vem da cidade grega de Larissa, em 2003. Eles tocaram por anos a fio e por tantos lugares que em alguns os moradores entraram em batalhas por suas almas, tendo de um lado a banda e do outro versões de Lady Gaga cantadas por David Hasselhoff, então vocês já percebem quem ganhou. Depois de ralarem nos palcos por mais tempo do que orifícios anais de pastores foram perdidos no cumprimento do dever, eles ganharam muita notoriedade ao lançar o single desta música que vocês ouviram agora, Perdition, e a disponibilizaram para um dos maiores males realmente escrotos e filhos da puta do universo. Meu nome é Enéas! Não, Bill Gates, mas chegou perto. Eles passaram essa música no programa Playlist 7 da Microsoft, mas logo viram que era furada, então seguiram adiante. Mas antes de falarmos mais de Microsoft, padres e outros assuntos relativos a cu, vamos para a faixa Transcendence e já voltamos. Enfornados em salas ancestrais, cercados de pentagramas, velas cerimoniais, adagas mágicas e alvos de dardos com a cara da Peppa Pig, eles lançaram este álbum em 2012 e saíram colhendo o sangue que brotava dos ouvidos virgens da audiência. Ah, fresh meat. usando foices musicais, distorção maléfica e composições que causam nos ouvintes uma estranha vontade de beber vinho, cuspir pra cima e gritar "Vou te exorcizar, Silvio Santos" na frente de suas avós, Faze é uma banda indispensável para qualquer adorador deste mundo tenebroso e descolorido em que vivemos. A banda é formada por... Merda, ele vai tentar pronunciar os nomes. Damos Harsharidis no baixo e sintetizadores, Thanos Grigório na voz e instrumentos de corda, Marius Papacostas na bateria e Vassilis Liapis na guitarra e piano. O quê? É, nomes gregos, certo. Juntos, mas contando com vários amigos e parceiros musicistas que os ajudam a fazer esse som tão abusivamente foda, místico e por vezes perfeito para qualquer clima sombrio, o Faze já figurou na Billboard merecidamente e continua tocando terror com suas músicas de forma magistral. Mas muito bem, já que a convenção de bruxas começou a se formar aqui na portaria, contando com Onibaba, Baba Yaga, Dona Clotilde, Regina King e candidatas à reeleição com cabelos do Eraserhead, vamos partir em frente com outra música antes que ela me rogue em uma praga e me transforme em um podcaster gordo, velho e careca. Yeah. Meus queridos ouvintes, espero que estejam gostando até aqui, porque começaram a aparecer à minha volta alguns dementadores arrastando correntes e comendo batatas fritas mofadas e mortais do McDonald's, e isso não pode ser coisa boa. Pro caso de vocês terem enviado esse povinho coberto de mortalhas que tem mau hálito e fica tentando imitar sketches do Monty Python, parem com isso, que brincadeira tem hora. We are the knights who say... Como a esmagadora maioria de músicos aqui no Som do Caixão, Phase é uma banda independente que libera seus áudios para compartilhamento geral de forma não comercial. Liberdade e disseminação de cultura nunca pode ser ruim de nenhuma maneira que se olhe. Olha só, se Kitulu liberasse o Necronomicon pra galera, não ficaria aí dependendo somente de meia dúzia de cultistas mal pagos e mal comidos para acordá-lo de um sono mais longo do que a ficha criminal do bandido da luz vermelha. Cultura não se contém, como já dizia Alan Moore, ela foi feita para se propagar, não pode ser detida por contratos, licenças de mídia ou propriedade intelectual. E como consequência disso, vocês podem dar um pulinho rápido no site dos caras, pois todos os links estarão no post, baixar, ouvir, enviar por e-mail, recomendar, gravar em CD, dar de presente para tia crente, mostrar pro cunhado que só ouve Lepo Lepo, qualquer coisa que não for uso comercial, que também ganhar dinheiro com o trabalho dos outros é foda. Portanto, em nome de Beelzebub Esponja, o ser mais aterrorizante a pisar no mundo depois de Levi Fidelix, vamos agora para duas faixas, a curtinha Evening with My Dark Hillside e a Soturnia Hypoxia, e depois voltamos. E, por favor, alguém peça esse capeta de amarelo de rir na minha orelha, que eu odeio esse bagulho. Então tá, ouvinte do cemitério, é bom que tenham curtido o episódio, a banda e todo esse som pancada que ela faz, ou eu jogo uma maldição japonesa rancorosa em vocês e acabarão passando a eternidade presos numa velha fita VHS dividindo espaço com o filme do Inspetor Faustão e o Malandro. É o seguinte, que esse manequim de funerária teu aí tá um perigo, hein, bicho? Os links para a banda, seus álbuns para baixar, suas páginas para curtir, seus vídeos para assistir e suas formas de contato para agradecer estão todos aí, então façam uso disso. Corram atrás da mesma forma que Fred Krueger faria uso de um nerd espinhento sonhando com Katy Perry, ou mandarei o Zé do Caixão ler histórias de ninar pra você todas as noites. Chegou a vez de você rogar as pragas no seu inimigo. Compartilhem boa música, vão tirando seus sobretudos e máscaras de bate-bola do pó do armário, não cheirem as naftalinas que isso faz mal, e semana que vem teremos nosso episódio de Halloween, Dia do Saci, ou como quer que chamem este feriado que nem feriado é. Vamos agora com a faixa Ei Void e depois para o nosso Bora da Semana. Vamos seguir. Concentrate, masturbate, the big lash that you're not playing. Eliminate. Your last night's quite a cat's been replaced by the next bat. Your bottom. Thank you. stuck in this limbo. What a road back home. I have to find a way back home. I have to find a way back home. Do you remember how I got here? Bolha da semana. Você é desprezível. Ok, ok, estamos no Bolha da Semana, a sessão deste cast onde mostramos que ser talentoso na música não correlaciona com inteligência ou sabedoria. Às vezes é até o exato oposto disso. Músico bom é músico bom, mas tem gente que nasceu pra falar merda e de nada adianta o cara saber tocar direito um berimbau. Tá aí Dave Mustaine, que não me deixa mentir que ele só fala besteira. Vamos lá. Seu bom, olha. Pra começar, o percussionista da banda de gosto, som, tato e cheiro duvidosos Slipknot deu uma declaração na qual explica o porquê de a banda decidir usar cocô de camelo como aroma oficial. Segundo esse expert, que deve ter se formado em Acqua di Fiore, não somos mais uma simples banda, somos uma cultura. E toda cultura tem um cheiro. Usaremos este aroma para entrar nas cabeças das pessoas que forem ao nosso festival. Encheremos galões de óleo com a merda de camelo e tacaremos fogo. Fizemos isso no festival passado e foi maravilhoso. Que delícia, cara! Vai! Olha só que cara legal. Vai! Então deixa eu ver aqui, fazendo meus cálculos. A plateia vai empenhar o próprio pâncreas para poder ir num show dele, chegar cedo, enfrentar filas, ser esmagado pelos metalheads pulando como sacis e ainda por cima tem que encarar cheiro de merda de camelo pegando fogo num show lotado? Que legal, maluco. Que bucólico. Bem, pelo menos o cabra acertou numa coisa. Merda cabe certinho com o som Mela Cueca Dark Side que eles fazem no Slipknot. É a melhor definição que já achei para defini-lo. Então talvez você não seja tão... Sim, senhor percussionista. Bolhas são os trouxas da audiência que pagarem pra ficar no meio da bosta. O link da notícia está aí no post. Seu bolha! Nosso segundo bolha da semana é o eterno anão falador de babaquices Lars Ulrich, que vomitou recentemente elogios sem fim ao YouTube pelo compartilhamento livre, mas não tão livre assim, de seu álbum novo pelo iTunes. Segundo o Ananias, e eu cito... Acho que eles são os caras mais legais. Estamos em 2014, qualquer um que tente quebrar o status quo da indústria musical tem que ser aplaudido. A questão não é se fará sucesso, mas a coragem e visão que tiveram ao fazer algo tão radical. Isso me inspira muito. Que filho da puta! Sério, cara? Sério, seu merda engolidor de baquetas? Na boa, você vai me dizer que aplaude quem queira quebrar o status quo da indústria fonográfica? Logo você, seu tatu lobotomizado, que nos anos 90 queria processar cada uma das pessoas que usavam Napster para compartilhar tuas músicas? Você, a unha encravada de Belfegor com uma baqueta enfiada no cu que cagava e andava pros fãs, os quais só estavam compartilhando tuas faixas nem a 10% da velocidade que se tem hoje em dia na internet? Pois então, eu tenho uma música aqui que eu baixei ilegalmente da internet com uma mensagem de amor só pra você. Ó, ó, ó. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Para os ouvintes que têm memória curta, deixarei aí no post para vocês uma animação de paródia chamada Metallicops, que foi feita na época em que o Metallica estava querendo sentar todos os fãs e usuários do Napster na cadeia. E para vocês verem como era a situação desse suposto defensor do compartilhamento de músicas na internet. Seu bom, olha. Mas agora chega, hoje não vai ter frase especial, hoje não vai ter nada, esses dois bolhas me deixaram mal pra cacete do estômago, eu tô todo ferrado. Depois dessas palavras indefectíveis e inteligentes de celebridades musicais, vamos para Static e depois para nosso Toca Raul. Ô tio, agora toca Raul? Não. Maravilha, estamos aqui no nosso Toca Raul, nossa sessão de feedback, onde lemos os comentários, e-mails, twittadas e etc. da galera que ouve o Som no Caixão. No episódio passado fizemos a resenha do álbum Shine Like a Star High, ou Slash, da banda russa Other Noises. Então vamos ler os comentários aqui. E o primeiro comentário é do brother Caio Cursing de São Paulo. Diz ele aqui: uma das melhores bandas que escutei no Som do Caixão. Sou suspeito pra falar, pois qualquer som que tenha uma pegada funkeada dentro do rock já me prende. Gosto de bandas que têm identidade no seu som e eles têm, porém, ficaria melhor ainda com uma definição maior de quem é o vocal e quem é backing. Abração. Pô, Caio, que bom que você gostou, cara, que bom que você gostou da banda. O som deles realmente, pô, tem aquela pegada de hard rock 70, assim, o baixo lá em cima, funkeadaça mesmo, cara, gosto muito do som deles. Foi um programa muito legal de fazer. Quanto à questão do vocal e do backing vocal, eu sei que o Ivan, seja lá como se chama o nome do cara, o cara que é guitarra, ele faz a voz principal. Mas o outro guitarra, acho que faz o backing vocal, e eles usaram também uma amiga pra fazer um vocal feminino em algumas faixas. Cara, o que importa é que ficou legal pra cacete. Se eu souber, eu te falo depois qual foi, quem é que tem realmente o vocal LED da banda. Abração pra você, brother. Alex Carvalho, nosso insano ouvinte de Minas Gerais, escreveu aqui: cara, que som bom, tá até perdoado pela bordoada do Slash, e tô até escrevendo mais devagar pra tu não achar que eu tô só te zoando pra te ver errar. Uaz, uaz, uaz, uaz. Banda de rock puta boa, e já tô baixando todos os discos que puder botar as garras. Uaz, uaz, uaz, uaz, uaz. Mas não sacanei mais com o Slash, e acabou que tu é chulé demais mesmo pra ter ele aqui. Uaz, uaz, uaz, uaz. Porra, Alex, eu sou chulé, mas o Slash é que é chulé demais pra aparecer aqui. Porque esse programa é dos frascos e comprimidos, é de músicos que ninguém conhece no Brasil, e o Slash não teria capacidade ou elegibilidade para estar aqui. Sobre a bordoada do Slash, cara, foi uma pegadinha inocente, cara, e espero que todos me perdoem, inclusive aqueles que mandaram ameaças de morte, e bola pra frente, que é assim mesmo. Cara, abração pra você, passa sempre aí. Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor e do incrível podcast CPR Radio Cast, escreveu aqui: ha, pegadinha do malandro. Puxa vida, e eu pensando que ia rolar mesmo alguma coisa do Slash, o melhor guitarrista de todos os tempos, segundo algumas páginas de rock no Facebook. Estava achando que o Som no Caixão tinha ganhado um jabazinho do cabeludo, ha ha ha. Banda muito boa, essa Other Noise, rockão mesmo, um abraço. Mark, cara, valeu, cara, a pegadinha do malandro. Porra, fiquei triste, devia ter usado algum som do Sérgio Malandro como efeito especial do efeito sonoro do episódio passado. É, cara, que bom que você gostou, o rock realmente foi muito bom, cara, o episódio eu adorei fazer, foi tudo muito legal, muito engraçado. Sobre o Slash ser o melhor guitarrista do mundo, de todos os tempos, assim, não. No, God! Eu vou te dizer, assim, pra não ser malvado demais, eu acho que ele tá entre os 30, nos meus 30 melhores, assim, mas nem entre os 15 primeiros, entendeu? Tem muita gente bem melhor na frente e não adianta, entre os 30, assim, é legal, entre os 30, tem muita gente talentosa na frente. Mas, cara, essa galera que nasceu nos anos 90 e tal, de repente e tal, só ouviu Slash, Guns N' Roses naquela fase e tal, e coisa, fica achando coisas, mas não. Abração pra você, Mark. Grande amigo Roger, amigo de longas datas lá do Rio de Janeiro, escreve aqui: fala, Ser das Trevas, gostei muito desse programa, muito boa pegadinha, espertinho como sempre, ripacas. Quanto ao podcast sobre cultura, super apoiado, adoro contos, menos o do Vigário, hahaha. Manda ver, garanto que terá pelo menos um ouvinte. A Other Noises é bem legal, hard rock honesto, sonzeira boa de ouvir e me remete ao final dos anos 80. Sobre, ele tá falando aqui sobre o esquema do nosso especial de Halloween, ele foi um dos escolhidos para gravar uma mensagem de Halloween, e ele vai participar. Aliás, Roger, deixa eu te dizer, tua mensagem ficou ultra foda, cara, ficou muito legal e vai ser um prazer tê-la aqui. A escolha de banda foi muito boa, eu não conhecia a banda e adorei. E diz ele aqui: abração e que a vida continue a rastejar. Beijos para a patroa e na prole, cara, beijos e abraços pra família também, cara. Você é amigo pra vida toda, cara, abração. Grande amigo Ender Araújo escreveu aqui: fala, grande amigo e poeta pensador louco, gostei muito da banda, hard rock bom pra Guns nenhum botar defeito. Cara, eu ri muito quando eu li isso. Vou te perdoar pela brincadeira com o Slash, pensei que você tinha conseguido uma gravação dele dizendo hello, pensador louco, mas no fundo foi só trollagem, malereto. Tomara que você pegue uma coceira no dedo mindinho e quando você for coçar, a coceira não esteja lá, embora ela continue coçando. Parabéns mais uma vez pela excelente escolha. Cara, o Ender, eu adorei essa maldição, cara. Vocês não sabem, ouvintes, mas eu adoro receber maldições. Eu acho que amaldiçoar alguém é uma arte, cara. E essa foi muito legal. Aliás, o Ender, como eu comecei o programa dizendo, se você chegou até aqui ouvindo, você deve estar ouvindo isso. Deve ter ouvido lá no início. Eu comecei dizendo que havia diabinhos mastigando os dedos do meu pé. Então eu estava com a coceira naquele dedo, agora ela não está mais, porque eu não tenho mais o dedo mindinho do pé. E ele se foi junto com os diabos e tudo está resolvido agora. Quero abração pra você, passa sempre aí. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato a todos por uma semana. Assinem nosso feed também e acreditem que seus feedbacks do meu trabalho são ultra importantes. É assim que eu sei se eu tô acertando ou não. Baixem o app do Stitcher, ele tá lá no site também. Ele é um app gratuito, dá uma boa avaliação pra gente lá, que eu agradeço muito. O Stitcher é uma alternativa ultra foda ao iTunes, dá acesso a milhares de podcasts, rádios e o Diabo 4. Se vocês preferirem o TuneIn, estamos lá também, vejam o link no post. Procurem-nos no Podflix, no Podcastro, onde puderem recomendar para amigos e inimigos o Som no Caixão. Como dizia o Capitão Planeta. Para encerrar, vamos com Next Illusion to Fade. Baixem os álbuns do Faze, compartilhem, agradeçam a eles, digam que conheceram o trabalho no Som no Caixão e, ao contrário do que Lars Ulrich possa dizer alguma vez na vida, música é cultura e cultura não se tranca em jaulas, sejam elas eletrônicas ou não. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Abraço a todos e fui, e semana que vem o nosso especial de Halloween.